Патруль Алгону 826, Лутон. Просига. Солицито 400 como sinal, assim. Guarda de coordenação. Graça. A primeira é Pátio, Índia e Alfa. Pátio, Índia e Alfa, ponto 285, autorizado, nível final 400. Gente, autorizado 400 como final. Boa noite, 85, uma boa noite. Chanel 6259. Passa nível 160, chame o centro em 1251 na antena 3325. Chama agora o centro 1251 na antena 13325. Obrigado, boa. Third departure, good evening, trip 5815. 5815, climb and maintain flight level 340 on our departure. Flight level 340, our departure 359815. 25, voo hibride, me chame agora o centro, na frequência 1251, alterno 3325. Frente, vai voar bridge, chamará o centro em 1251, 3325, 1825, boa noite. Boa. Controle, boa noite, passarei 2224. 2224, submantenha 350, saída Momo, vigilância, boa noite. Boa noite, 350 Momo. Via chegada Mari, descida para 2000, ajuste 9021 no reporte localizador. Salvador Departure, Trace 9815, request. Go ahead, 9815. Request by Delec to Gonza, intersection. Confirm position. Gonza. Gonza, confirm. Confirm, this is Gonza. Okay, stand by. Controle, o passaredo. Prossiga, passaredo 2224. É, por gentileza, quando puder coordenar direto Juazeiro. E vou ir direto Momo da presente, guardando para voar direto Juazeiro. Ok, obrigado. E 5815, Salvador. 5815, go ahead, sir. This moment is not possible to fly direct, okay? Maintain departure. TP 5815, contact now, receive center on 128.8, enable 125.1. Trip 9815, contact. Receive center Autorizado, Web 5827 para o Galeão 360. Decola da 10, saída da Euleda Brito. Onde intercepta Pesulu 10, SMAP Lúvio do Barbacena. 5507 é o código transponder no 208, a frequência do controle. 360 autorizado, banda 10, da Euleda Brito. Pesulu 10, SMAP Lúvio do Barbacena. Contagiamento correto, próximo put. Pronto. Autorizado para o ataque. Passaredo 2224 vai passar em 170, chama o centro, na frequência 12685, alterna 1254. 1685, alterna 12545, passaredo. Salvador, eu tenho a 6310. 6310, prossiga. Possível autorização, Recife. O Xené 6310 para Recife, tem autorizado nível 350. Decola da 10, sai da Fuca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 55 no 3 no transponder, 1208, controle. 350, Cristiano 0, Fuca. Aracaju, curva esquerda, 5513, 120.8, 6310. Cotejamento correto, você não propôs no meio. Ponte Pera 186 e 21 no 04, autorizado ILS Xray, informe estabilizado. Autorizado Xray, remuneração estabilizada, na 04. Controle Salvador, muito boa noite, AB 5827, decolagem, transfere, passa 1500. AB 827, controle, contato rodar. Fez a proa de Leda, senhor? Livre. Livre Leda, obrigado. Gol 604 em aproximação, reduza, cheque o trem, chame a torre. 1186. Estabilizou, chamou a torre, 286, obrigado, senhor. Gol. Web 827, restrito pelo centro de controle, nível 340. 340, restrito. Salvador, boa noite, informação é 748, esse é o controle Salvador. Ajuste agora 10021, desça para 4000 direto Duna para o ILS. 4000 direto Duna para o ILS, registrado no 02 Duna, 6741. Muito bom. boa noite, é o TAM 3662, Vicente da Yankee, autorização para Natal. TAM 3662 para Natal, está autorizado nível 370, decola da 10, sai da Pucas de Par. Após decolagem, curva à esquerda, aciona 5515 no transponder, no 208 controle. Ok, autorizado para Natal, nível 370. Decolagem da 10. Pouca de pá vai ser a saída, primeira curva, será aqui. Cotejamento correto, chama uma conta para o Web 5827, o melhor centro de controle do Nordeste, acaba de autorizar direto o bridge, câmbio. Melhor do mundo, obrigado. B827, chame Recife, 1251. Recife, boa noite, obrigado. Muito boa noite, no 604, prossegue Alfa Juliette para 02. Alfa Juliette para 02. O no 604 é o solo voltando? A sua escuta, prossiga. Eu entendi que o reporte do laser aí, o senhor falou que a esquerda da pista 1028 é tipo no ponto médio da pista, né, nessas casas aí, ao lado do aeroporto, é isso? Não, é mais afastado. Tem um outro que é mais fraco, que está no ponto médio, mais ou menos, da pista do lado esquerdo. Mas o forte mesmo é afastado da pista, além dos limites da pista e à esquerda, mais ou menos a nossa posição aí de 10 horas aí, mais ou menos afastado aí chutando aí umas 3 milhas. Mas olha, eu vou te contar, o líder é muito forte, mas muito forte mesmo. E para você ter uma ideia, iluminou nossa cabine. E bem direto no olho mesmo, tá muito ruim isso daí. Muito ruim mesmo. Fiquei grato pela informação, a gente já entrou em contato aqui com o Infraero, infelizmente a única coisa que a gente pode fazer, né? Caso tenha alguma facilidade, alguma outra aeronave que reporte, possa dar informação de localidade mais exata, a gente pode acionar aqui o grupamento aéreo da polícia. Ok. Vai ser mais ou menos você na final aqui, mais ou menos posição de 10 horas, umas 3 milhas mais ou menos. Da cabeceira vai dar umas 2 milhas, mais ou menos isso, 2 a 3 milhas, mais ou menos isso. Ah, então seria aqui 2 milhas na final, 2 milhas ao norte da cabeceira 10. Afirmativo, a 2 milhas ao norte da 10, mais ou menos isso daí mesmo. Ok, grato. Deve estar num topo de um prédio aí, pela precisão que apontou a gente, deve estar numa região alta, viu? Um topo de um prédio, alguma coisa assim. Mas eu vou te contar, é muito alto, viu? É muito, a intensidade é muito forte. Ok, ciente, grato pela informação. Muito obrigado. Alô, Salvador, o chamei 6310, pushback no funcionamento, está no portão 62. Oxenia 6310, autorizado, pushback acionamento, chama ataque. Sim. Autorizado, vai reportar ataque, Oxenia 6310. Confirma a informação do colega aí do laser, posição norte, 2:30. Realmente é forte. Gente, eu peço encarecidamente que seja feito o reporte junto à administração do aeroporto e a gente vai acionar aqui, passar adiante, junto à polícia militar, enfim, e a administração do aeroporto. Muito obrigada, hoje. De nada, hoje, né? Autorizado o feedback. Então, não é que vai reportar onde está ele. Obrigada.